transformado em fado. O velho fado, a nostalgia, já não existe na lendária Maria. Maria do Rosário Betancourt é quem fica para os nossos próximos minutos com Guitarra Triste. Logo depois, ficamos com Fado Fadista, na voz de Francisco Azevedo. E terminamos com Sabe-se Lá, na voz de Mila Campos. Três fadistas, três grandes fados para si, aqui no seu Diga Lá ao Senhor Fado, como já é hábito, como já se costuma dizer, e já é a frase aqui da casa, sempre, sempre, em português. Consegue, por muito forte que seja, alcançar o que deseja, seja qual for a missão. Se não tiver de forma o seu valor, uma promessa de amor que alimenta uma ilusão. Uma mulher não é como uma guitarra. Não é qualquer que abra, se faz vibrar. Mas quem souber a forma como agarra, prende-lhe a alma nas mãos que a sabem tocar. Por tal razão se engana facilmente um coração que queria ser feliz. Guitarra triste busca um confidente nas mãos de quem não sente o pranto que ela diz. Não há ninguém que não pense a própria vida, a felicidade merecida por quem um dia nasceu. E de tal forma a vida se aumente que a gente chega a sentir o bem que ela não nos deu. Uma mulher é uma guitarra. Não é qualquer que a se faz vibrar. Mas quem souber a forma como a agarra, prende-lhe a alma nas mãos que a sabem tocar. Por tal razão facilmente num coração que queria ser feliz. Guitarra triste que busca um confidente nas mãos de quem não sente o pranto que ela diz. Se cantar fado, as minhas penas se vão. Só sei que espalho a tristeza que me vai no coração. Não sei se sofro ou se não, não sei se choro ou se ria por perder o coração. Penso alguém que me mentia. Fado fadista, Lisboa também bairrista, em quadras soltas de dor, rimando sempre em amor. Fado fadista, tu jamais podes passar, tens a alma e a melodia de uma severa a cantar num beco da moraria. Eu choro a cantar o fado, eu choro sempre a cantar, porque fado só é fado quando se canta a chorar. A minha alma está triste o meu coração. Amo alguém que não existe, ando atrás de uma ilusão. Fado fadista, Lisboa também bairrista, em quadras soltas de dor, rimando sempre em amor. Fado fadista, tu jamais podes passar, tens a alma e a melodia de uma severa a cantar num

a nossa história, aquilo que somos. geral.radioantinoé@gmail.com é o nosso e-mail, que está sempre à espera dos seus pedidos, das suas dedicatórias. Indique-nos apenas o fado, o nome do fadista e, se tiver preferência por alguma das edições, diga-nos em qual prefere que o seu fado passe. Terminamos com Meu Viver, na voz de António Mourão, e logo depois Marinheiro Americano fica na voz da sempre animada e bem disposta Irminha Silva. São estes os dois fadistas que ficam no fim da nossa edição de hoje, da nossa segunda edição de hoje. Da minha parte é tudo por hoje, mas amanhã estou de volta para mais Diga Lá ao Senhor Fado, sempre, sempre em português. Fique bem, tenha uma ótima noite e até amanhã. Valia ninguém o peso da minha dor, amar-te calando bem dentro de mim tanto amor, amar-te calando bem dentro de mim tanto amor, adorar-te a vida inteira, condenei meu coração. Agora não há maneira de o livrar desta prisão. Agora não há maneira de o livrar desta prisão. Não duvides do meu querer, para tal não há motivo. Não duvides do meu querer, para tal não há motivo. É para ti o meu viver, e é do teu amor que eu vivo. É para ti o meu viver, e é do teu amor que eu vivo. Mais doido que tu sou eu, que vivo a tua loucura. Mais doido que tu sou eu, que vivo a tua loucura. Para este errar teu e meu, não há remédio nem cura. Para este errar teu e meu, não há remédio nem cura. Yo, bam, bam. Bom bom, bom bom, parararam pororlandam, bom bom, bom bom, bom bom, parararararararar. Sweetheart, who should stay a million miles away, or will always be love with you. I wish your happiness as warm, sweetheart, I guess I will always be love with you. Parece mesmo que é inglês, não parece? Como eu atamanquei isto é que ainda estou para saber. Para a minha saúde, se não é. É um inglês, género Castro Dré, mas é. Agora vai a tradução. Me ter ouvido o fado no Severo, cantando por Alfreda Marceneira, me não perceber nada do que era, e só ter apanhado um bebedeira, Alfredo ter cantado bacalhau, e tudo ter na boca posto um rolha, pois me fazer barulho no cansar e levar um come on aqui no olho. Oh, fada, yes, all right, lady,